Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Bora começar mais uma segunda! Ai, ai. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Ei, ei. Desculpa parecer assim, não. É a volta da melhor segunda-feira da região. E o Maestro Valdo Alves chegando pra detonar nessa segunda pra você. Aqui no Rancho! Saudade tem nome, sou eu. O aniversário do Gui hoje. Vamos comemorar, compadre, e você. Ainda não. Aqui do lado esquerdo com a gente, meu irmão. Tem como eu voltar pra você. Como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar. Promoção de cerveja. Pega logo o teu pacote e bora curtir de boa. Volta comigo. Meu parceiro Anilo, Jorge, obrigado pelo convite. Volta comigo, bebê. Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Bora, Juan! Seu abraço é só você. Despedindo do Juan. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Senão... O homem do fígado liaço! Eu tô com saudade. O quê? Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, chama. Bota neném. Bota bebê, bota neném. Que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. É o parceiro Gilvão Mil Grau. Daqui a pouco ela tá em... Nosso amigo Branquinho Motos com a gente também no segundo. Vai, Branquinho. Seu amigo, sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou. Família do Bairro Alto, como sempre, com a gente. Todo mundo veio curtir. Eu mando a nossa segunda-feira no Rancho. Hoje vai ter festa no coxa. E a família dos Sempre Loucos com a gente. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Branquinho Motos. De... Essa balada, as amigas pra ficar comigo. É o filho do Naldo. Branquinho Motos de Curuçá. Porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do Raquel. E o Chance 10, o moral de Rui Bahia. Estoura, barato. DJ, cê tá sendo acordeão, DJ Ives. No piseiro. Começando mais uma segunda. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele. O amigo Robson do São Pedro. Que cara otário. Tá aqui com a gente, ele veio na segunda-feira. Te... Um abraço do mal pra você, meu irmão. Por isso eu cheguei. Família do Boteco do Garapa também, como sempre. Um abraço pra você, viu? Todo mundo sem ressaca hoje. Mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Batata Louco do Palio Ordinário e a família Os Sempre Loucos de Curuçá. Ele, Maurício, aqui com a gente, obrigado. De... Toda a família. E o Chance 10, o Morar de Uibaí. Estourado. Sempre louco. Terminou e ela tá castigando. Todo mundo pele. Tentamos clima um pouquinho do nosso verão 2021. Meu coração. Ancho fundo, segunda-feira. Eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. E bora beber aqui. Minha galega. Minha galega. O parceiro Juneca também. Um abraço, Juneca. Respeita nós. De delírios. Avisa. Eu já te falei que ela não é pra você. você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Vamos, Giro Gilman! Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Maestro DJ Valdo Alves. Tu tá amando sozinho. Oi. Cuidado com a Tati. Muito cuidado agora nessa hora, viu? É. Que ela tá te... Tá o quê? Te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Bora começar, amiguinho! Que ela tá te iludindo, tá te enganando. Hoje é promoção na banca do Miguinho, viu, gente? Tá te chifrando. Olha, não chega lá. Você não sabe abrir seu olho, malandro. Tudo quase de graça, viu? Ela... É verdade. Ele se apaixonou pela pessoa errada. Melhor dia pra comprar com o Miki é segunda-feira, viu? É verdade. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é maestro que DJ Valdo Alves? Vamos lá, Valdo! Fala, maestro! Fala, Gui! Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é... Só pra começar, pra começar! Diz. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Pode não. A Dani anda com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Dani senta, senta, ela senta. Que a Dani senta, senta, Dani senta, senta. Que a Dani senta, senta, ela senta. Que a Dani senta. É a melhor segunda-feira da região. Rancho Fundo trazendo hoje o Maestro Móveis do Vanguard. E a gente volta no rancho, reabrindo aos poucos nesse verão. Você pode chegar com a sua família e curtir o melhor espaço de lazer do nosso município de Curuçá, viu, gente? Nesse verão funcionando de segunda a segunda. E na segunda, tem apresentações pra você dos melhores da região. Megatron! Mais potente agora, viu? Tô ficando tarado, doido pra saber. Vai tocar no palio ordinário! A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Pode não. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Danisa tá, senta, senta, senta. Que a Danisa senta, senta, senta, senta. Que a Danisa senta, senta, senta, senta. Para esse tá de volta, Maestro, Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves, o DJ mais completo do momento. Vai começar o primeiro giro. É o tempo do guia agora. Agora. Branquinho Motos de Curuçá. Hora de beber, Branquinho Moto! E Gilvão Mingau, obrigado você também. Uma figa do Liaço. É o giro virtual que o Pará consagrou aqui. Ele que tá na produção do hippie nesse tempo, viu? Galera, terra do Carimbão! Nádia Neves aqui com a família Sempre Loucos, obrigado. Maurício. Toda moçada. O Thiaguinho da Pratinha também, Sempre Loucos. Mas você tem que ele vai curtir. Começando da seis, né, galera que veio curtir a melhor segunda-feira da região. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem. Para Juninho. Meu bem, não vá. Aquelas que não sejam, meu irmão. Vai. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti. O que será? Fala pra mim, o que será, vai. O que será? O quê? A minha vida. Não te ama, não prova. A gente começa a lembrar do Boteco do Garapa, a melhor sexta-feira da região também. Porque você. Gerente Boris, faz um CD pra coleção dele. Na madrugada, no fim da. E a saudade! Saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Mala bandido, nome dele. Queria poder te tocar, te abraçar. Até pensei que ela não vinha hoje, viu? Você não vai chorar. As meninas da família não para, obrigado vocês de coração. Fala de uma paixão de um. Um abraço! As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. E agora, batata, logo vai girar mais uma no palio ordinário. Final de semana foi muito intenso, a galera vem curtir a segunda-feira pra relaxar um pouquinho, curtir aquelas músicas, pra gente viajar, pra gente beber. E o maestro vai começando, só começando! E essa aqui? Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Fala pra ela assim, fala pra ela assim, vai! Vem no meu corpo, vem. Vem aqui, meu neném. Maurício, não vem, que eu não vou mais te dar. É a cara dos Sempre Loucos. Com você. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Girando as melhores pra você. Maestro. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. E a carinha de anjo, que lembra dessa? Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou, chegando. Chegou com essa carinha de anjo. E aí, Robson, por que dá sede? Fala pra mim, meu pai. Despedindo o Juan de Marapani. Até acordar com você. O som das machucantes pra começar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, espetinho do Juan, fígado de aço, batata louco do Palio Ordinário e a família O Sempre Loucos de Curuçá. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Bora, batata, o Kiko dos Fogos. Vai baixar e vai curtir mais um CD. São das Marquês e ligou. E quem não gosta, né, meu? Até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. E ver aqui sem teu amor. Quem sabe canta? Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua amor. Volte pra mim, não lava a nave, esconde, te encontrei, não posso... O compadre que se lembra? Você aqui... Aí do tempo do Intersom! Meu grande... Ele que era da produção do Maestro, meu irmão! Onde tudo começou! É muita chuva, é muito chope, meu irmão. Vinte e quatro horas pensando em ti. Quando o quê? Quando te encontrei, aconteceu assim. Segura o batata agora, meu irmão. Nada mais para te esquecer. Acaba virando uma golada com esse cara aqui, viu? É um som de qualidade, não sabe como queria tudo te... Meu parceiro João Edson chegando, o reforço chegou. Agora sim. Uma medalha dourada, fico alucinado. É a família Caçafá, família Sempre Loucos do Bairro Alto, juntinho, junto e misturado. Valeu, Edson. CD pro Ilha Curti em Goiás, viu? Eu estou preparado, pode me trazer. No Pará, DJ Valdo Alves. Começando a segunda-feira, Rancho Fundo, Curuçá. Você precisa conhecer. Senta no ar, no coração. No coração, a emoção de estar aqui. Não adianta esconder a nave, ela vai decolar. É como eu falei ainda há pouco. Final de semana foi muito intenso, muito rock doido. E na segunda-feira a gente vai machucando o seu coração, viu? Já vai limpando a sua mente, até porque o verão 2021 promete. E aí, Juan, sexta-feira já é Marapani. Live em Saleg do Pará. Gilman, meu grande. Eu tô falando do poderoso Ruby. E aí, não pode faltar essa. É um show de som. Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. A mais de meio zé. Branquinho Motos de Curuçá. Coração. Ele e o seu irmão gêmeo, lá vai lá. Irmão, pelo amor de Deus. E aqui na história! Nossa história de amor, eu sei. Aniversário do Gui! Não acabou. Sem querer. E aí, Jorge, hoje tem a volta da sopa tradicional, viu? Você que tá fraco aí, segura mais um pouquinho, tá bom? Você chorou, fui eu. É verdade. Por não escutar o meu coração. Batata louco do Palio Ordinário. Não pude mais. Um dia eu vou ter uma vinheta dessa. Um dia, meu irmão. Que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo. E fazendo Maurício louco agora, viu? Mas hoje eu sei. Com o padre Ju aqui do meu lado. E aí, Ju? Bora beber! Bora curtir! Fui sempre louco! De Curuçá, meu amor ultrapassou limites. respeito do maestro Vovó Juneca. A gente vai curtir a segunda-feira com as marcantes desse jeito. A tua cerveja no bar, fica à vontade no Rancho Fundo. Maestro Valdo Alves já tocando pra galera. Maestro DJ Valdo Alves. Só você! Como no filme, tudo e as meninas da família não para por ali. Obrigado. Beijo. Para a bandida, depois, a Marília, toda a família. E também do Boteco do Garapa. Mas quando acordei, estava em seus braços. É a melhor segunda-feira, me Curuzá! Meu Deus, por que ela partiu? Quem sabe canta? Canta aí, lá! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Pensando o quê? Pensando em você. Canta aí, branquinho, modo lá! Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Curtindo assim, ó. Cai na madrugada. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. Sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no vídeo. Bora, moçada! E sou feliz a vida inteira. A gente vai puxar pra mãe, mano. Era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Puxa, patinha pra Sussu, isso mesmo, é verdade. Trabalho, telefone, isso. Quem sabe canta? Você é meu bem. Gerente Pussanga ao lado. Que meio tempo. Almiro, né? E a distância. Ele mesmo. Pode separar nós dois. Sempre te amo. Lá na terra, firme. Te amar. A gente grava CD no Rancho Fundo, a galera baixa, porque já sabe que vem muita marcante e legal. Tu sabes, sem saber. A Suminanque Maná, Sargento Jabota aqui com a gente, obrigado Jabota. Ele tá do lado, com o Rio, o Pussanga, toda a galera. E aí, Jabota! Não paro de pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. E no Rancho Fundo? Não é imaginação. É muita curtição. Mega Príncipe Negro. Edilson de Elson, tocando com emoção, optando as batidas do meu coração. Eu faço pé de Príncipe Negro. Solta a galera. Olha o coração! De coração. Eu faço pé de Príncipe Negro. O Robson, cada virado uma golada. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, vivemos e que foi lindo. Como que? Como foi lindo. Pra você que gosta das melhores. Nem no mundo eu preciso desses beijos. O amigo Gilvão Mil Grau, Juan Figo do Iaço, obrigado a vocês dois. E eu quero te giro na história! Bora junto na beira-mar! E as marcas! E vai girando! Maestro DJ Valdo Alves. Dá-lhe, Maestro DJ Valdo Alves. Bora mais uma. Me pego a pensar no que eu fiz pra amar. De juras e promessas que fizemos. Tão lindo aconteceu entre você e eu. Não dá pra acreditar. quem gosta do que é bom, vai. Preciso de um tempo pra pensar, mas eu não quero nem te perdoar. Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim. Quero você, és meu calor. Quero te ver, meu beija-flor. É o quê? És minha vida, meu amor. Moçada do Bairro Alto, obrigado pela parceria, como sempre, do Rancho Fundo. O Bairro Alto vem toda segunda-feira pra melhor. O melhor balneário da região. Começando a segunda-feira, né, galera? E o Valdo já tocando. Maestro, maestro, DJ Valdo Alves. Luiz Leão, DJ, a nova onda do Pará. Empresário Kennedy agora é vencedor. Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora. A mulher que deu a volta por cima. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Só você. Vai tocar no Bairro Alto, os Sempre Loucos. Toda a família do Bairro Alto com a gente. Novo namorado. Quem sabe quem? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, que eu ia chorar por você. Alô, Sargento de Jabota. Dá um chega com o Buçanga rapidinho. Com, é gerente com gerente, viu? Ah, é o tempo do Anilo, ó. É quente, é pura emoção. O presidente do Internacional de Beira-Mar. Esse som é muito louco, diferente, é animal. Em nome do melhor frango da região, frango do Jorge. Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção. Agora no Mercado Municipal de Curuçá e também no antigo endereço, próximo ao nosso Banco do Brasil, próximo ao Bampará. A Juneca no passinho, Juneca! Você gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar, vai te fazer sua. Toda a família Favacho, obrigado a vocês. Já curtindo o maestro aqui na segunda do rancho. Valeu! Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar, vai te fazer sua. Ele chegou enfurecido, ele é demais, eu vou me apaixonar. Vem comigo detonar. Aí, obrigado vocês de coração, viu? As meninas da família não para, obrigado. O amigo Robson da Casa de Carne em São Pedro também. Eu vou botar a bola para remexer. A perna todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. A perna todo mundo vai fazer. Se você quiser. O quê? Não sou donzela, sou mulher. E aí, Branquinho? Branquinho Motos é o nome da emoção. O filho do Naldo. Eu vi que tava certo em duvidar. Em suas saídinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha se fingindo de mocinha. Pode ter considerada detonar. Toma um batidão, toma um batidão. Vai girar mais uma. Esse tema é muito pai d'égua, meu amor. Olha o Gavizão no Megatron. É a melhor segunda-feira da região. Rancho fundo. Batata louco do Palio Ordinário. Tô carente de amor. Tô querendo. querendo, tô querendo. Ele, o Ju, o Maurício aqui também no apoio. Tô carente. Foi sempre longo de Curuçá. O Edson, uma família caçapá também. Foi num abraço apertado que você me... Aquele abraço, meu parceiro Ian, lá em Goiás. Nossa, a paixão bateu forte, fez todo meu coração. Com uma ciota light, renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Você me fez dançar de Milene, Portugal, então agita. Família Hugo Mondas, do São Pedro. Obrigado toda a família aqui junto com o Juneca. Valeu mesmo! Bora girar! Um giro da história aqui! Não gosto de tomar uma desse jeito assim, ó. As lembranças me dominam em um quadro sem cor. Esse o meu corpo com todo o teu calor. É junto com a família ouvir o pop tocar. Ouvir o mano Alice tocando canções de amor. Com Betinho, pop, maninho que vai tocar na carreta mega fã. Figura e a de fogo vai. É parceiro Anilo, toda a família de Beira Mar. Galera do Internacional! O povo agitar. Só quem sabe canta, quero ouvir Rancho Fundo. Aí o Miquinho compra aquela caixa de cerveja junto com a Neia. Sempre ao teu lado. Fica escutando as melhores do maestro. Bora girar. Alguém se lembra, ela cantava pra ele, ó. De tudo ela cantava pro Gui, ó. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou. Jamais chamou. Você sofreu, você chorou. Ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou. Ele nem te ligou. Espetinho do Juan, Fígado de Aço. Parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves, do Vanguard. Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção. Seu desprezo me incomoda e destrói meu coração. Eu finjo tá legal e pra você. É do tempo do Edson, caça farsa aqui, Edson! Tá meu bem, eu deixo. Sou moleca doida. Se você quiser me dar, também me namorar. É o Palio Ginaro, representa agora, vai! Dos Fogos, do Supermercado Santa Fé. É no Rancho Fundo, Kiko. E aí, Thiaguinho da Pratina, Barbearia Edessia do Tapanã. Viviane Martino Mix, salvo peças de beleza. Um giro na história pra galera! Ei, eu te disse amor, não duvida. Fiz tudo pra ti, minha vida. Mas você não foi capaz. É do tempo que o Robin era moleque doido agora. Ele é mais ainda, né? Eu te dei meu amor, queria só você. Meu irmão, pelo amor de Deus. Se não ligava, queria prazer. E todas essas luzes me... Bora, Biquí, isso! E na Mega X8 quero te encontrar. Bora, Biquí, essa aqui tem a cara do Wanderson, gerente aí do Vanguard, viu? Do Flamengo Virtual Prime também. Daqui a pouquinho chega o Natan por aqui. Venha conhecer a inovação. O comandante da Berguice, daqui a pouquinho vai chegar. O som de qualidade que toca pra você. Te faz estremecer. Então, vem pra cá, a noite é linda. Mega carretinha te convida. Pede cabelo. Rapaz, a sopa tá cheirando, viu, gente? É a volta da sopa hoje. Eu te dei meu amor, queria só você. E o batata já tá mil grau por aqui, viu? E todas essas luzes me faz relembrar que na Mega X8 eu quero te encontrar. Vem conhecer a inovação da Retina X8 Evolução. Nossa amiga Nádia Neves, obrigado, junto com a família Sempre Loucos aqui, ó. Representando hoje no Ram. E a gente quer mandar aquele abraço com todo carinho. A família Hugo Modas, fechada parceria aí com o Juneca e com o Valdo Alves. Hugo Modas, sucesso pra você, viu? Tamo junto, meu irmão. E é mais um CD pra tocar lá no Hugo Modas, no São Pedro. O sangue e o sargento já bota juntinho hoje, viu? Oh, baby, não tá. Cada um com uma saca de dinheiro pra gastar. Eu te quero pra mim. Oh, baby, é o parceiro Julião do Curral do Pizza. Só aqui do meu lado. Um pouco. E aí, Julião? Oh, baby, me diz o que faz. Junho da Beira-Mar. Eu só penso em você do meu lado. Você é meu doce pecado. Gira, gira! Gira! Simone, você, as meninas aí da nossa cozinha também de delícias aqui do Rancho Fundo, viu, gente? É pra tirar ressaca hoje. Estará aí no Pará. Sábado, vamos estar de volta em Barca Arena. Pra que brigar? O quê? Se essa história de amor chegou ao fim, as nossas juras de amor. Essa tem história aqui também, viu, meu irmão? Foram todas em vão. O Júnior gosta, gosta das melhores. Né? Mas não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. Alguma música dessa sequência mexe o coração da galera, viu, Batata? Sim, o teu amor. O cara lembra aquele dele. A saudade vai no peito e me faz sentir. Ah, sofrimento ah, tão grande sem você aqui. Ih, rapaz. Vou chorar sem você. Sem o teu amor. A saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Lembra o som da Mai Rodrigues. Vou chorar sem você. Sem você. Estou no abismo da solidão. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou viver. E aí, família do Boteco, aquele abraço lá pro Boris, viu? O nosso parceiro Garapa também. Você, ai, ai, ai, digidão-dão. Sou maluquinho por você, amor. Aqui estou, a dor no peito foi o que ficou do amor. Vou chorar sem você. Toca marcante aqui no Rancho Fundo. O giro que o Pará consegue, bora aqui. Aquele tempo era o giro virtual que dominava o estado. Bora girar mais uma! Titirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. E na madruga! Eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. jeito de dançar, benzinho, que deixa louco. Cadê o Júlio malcriado, hein, Julião? Na hora de fazer amor, eu fico doido. Dodinho do Bilhar aqui do meu lado. Meu empresário chegou junto. É o patrão do gelo. Mó Dodinho, hoje é forte. Olha, tu me engana, viu? Eu me dou inteira, sou toda sua. Que sabe canta. Então venha amar, me fazer feliz. Batida. Louco do Palio Ordinário e a família O Sempre Loucos de Curuçá. Espetinho do Juan, Fígado de Aço, parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves, do Vanguard. Ele e o Gilvão Milgrau aqui do meu lado, frente a frente, aí não falta nenhum show do maestro. Sexta-feira, Vista Alegre! Prepara tudo, Juan! Vou levar o Palio Ordinário pra lá, viu? Sexta-feira! Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão. Em nome do frango do Jorge, agora no Mercado Municipal de Curuzá. Não dá mais, eu te amava. E também próximo ao Bampará e o nosso Banco do Brasil, viu, gente? Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois, só cama. Grande Anilo, fala Anilo! Sentimentos eram ficha, caiu. Nossa carreta, hein? Quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Um lobinho dançou. Você! Você vacilou. Eu... Então, um beijo ao Gui esse final de semana. Ele veio comemorar aqui a ressaca do aniversário dele. Bora, Gui! Um lobinho dançou. Do pista nessa música. Viviane Batidão, a estrela que brilha em Santa Isabel. Sucesso! Só quem lembra! Só quem lembra por aqui no moto! Desculpas, amor, eu vou acabar. O que você fez, não vou suportar. Você estragou o nosso romance. Foi uma estrela. Faz a pedra, faz. E faz. Amor, e onde tudo começou? Onde tudo começou? Lá no Mixon, realmente. A canção do nosso eu. No Rubinari do Sul, onde tudo começou. O Gilmar é quem tocou a canção do nosso amor. Minha vida tá tão complicada, mas não te deixo por uma balada. Foi o Júnior Moreno que me conquistou. Júnior considera. Canta aqui, vai! E ele cantou no Rubinari do Sul. Onde? Onde tudo começou. Gilmar é quem tocou a canção do nosso amor. DJ Sayag me faz viajar, faz a pedra do Rubi ver a nave decolar. No Rubi, nave do sul, onde tudo começou. O Gilmar é quem tocou, onde tudo começou, do nosso amor. Do Inter, ó. Por favor, não me diga. Ele me contou essa história do começo ao fim. É verdade. Mas tudo porque eu sou maluquinha por você. Tudo porque eu sou taradinha. Tudo porque eu sou maluquinha. Tudo porque? Tudo porque eu sou taradinha. Marcelo Robson do São Pedro, Casa de Carne em São Pedro. É a segunda-feira no Rancho Fundo. Bora aqui com os fogos, você que gosta dessa aí, ó. O supermercado Santa Fé. Cansei de esperar, chamo Família Hugo Modas, meu parceiro Junega também. Junto com a família Favache hoje aqui. Bora, Junega. Bora, bebê. Vamos lá, Valdo. Bora, garoto. Fala, maestro. Na verdade, eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sei, nunca viverei. Sei que errei, mas aprendi. Toda história agora eu escrevi. Uma história não convence, não vou mais te amar, pois agora tenho outro amor no seu lugar. Eu fiquei enfurecido, fui ao atração. Aí eu encontrei alguém lá no Pitbull. Adinaldo Pitbull, Benevice, tempo é bom, né? Captando com o Valdo, era do Pitbull, do atração. Era eu e o Tom da Carroça da Saudade. É verdade. Não, não, não, não faz isso não. Fica calmo, amor. Era show! Então, Adinaldo vai tocar. Tocar no sertão. Você vai se envolver e perdoar meu coração. É história pra contar! Sempre em nome de Everton Design. Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Pra tocar no Pará lá! No primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei, conectou meu coração. Em sites, internet, home page, seu e-mail, me comuniquei. Que sensação eu sentia, nossa história dependia de você aqui. E aí, Edson, de Curuçá pra Goiás, meu parceiro Winnie, sua primeiríssima, né? Vem pra cá, se liga nesse som de arrasar, DJ Júnior Vidal. É a sequência pra todos os paraenses também, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Meu amigo Sidney, dos Petos e Cia. Aí do Tessele Júnior, bora Sidney! E aí, puxando, bora beber, garoto. Tô chamando para viajar. Pisa, frente a frente com o Valdo, Aldino Milha vem também. A família chegando pra curtir a melhor segunda-feira. Uhul! Moleque do Melody e DJ Brasil. Coração do Batata Louca, essa tem história, Batata! Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo. E depois que a chuva cai, depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Olha pro céu! Beija no mar e pisca. Abençoe com o coração do Aldino Bilhar, o patrão do gelo. Muita calma nessa hora, Aldino, pelo amor de Deus. Cada virada uma golada. Curtindo as menores desde cedo. A marca do Belo Dia. O homem do bombeiro junto com o Bussanga. O meu parceiro Gui que tá no berço também. Todo mundo aqui do lado esquerdo. Eles ficaram do lado do bar pra facilitar, viu, meu? Eu acordei pensando em te falar. Ao parceiro Miro. Passar a lembrar de tudo que vivemos por amor. Gabriel! Das noites que fugimos sem pensar. Agindo por impulso. Já bota popular Cabral, né? Seguindo a voz do coração. Deixando acontecer o nosso amor. Lembra dessa, Julião do Curral do Pires? Essa aqui, essa aqui, ó. Você não sai da minha memória. Mesmo assim, meu parceiro Gaia, mas volta, o irmão do Francisco, alguém disputando uma partida de bilhar. É verdade, minha vida. Dodinho já esperando a vez dele, viu? A esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Pra quem não sabe, viu, gente, o único que não dodinho nesse bilhar foi o Valdo, viu? Uma foto dedicada. Vamos tirar essa revanche aí. Para mim que tu amava. Foi, parece Brasil e Argentina. Quando tava jogando com o Dodinho, todo mundo falou: Dodinho vai ganhar. Aí eu fui lá, fiz 1-0, pronto. Ainda sei que tanto essa dor. Robson! Te convido Termo Pink sem agoniação. A segunda-feira pra gente limpar os seus ouvidos depois do final de semana de muito rock. A segunda-feira mais envolvente. A galera vem curtir, tomar aquela sopa. Daqui a pouquinho tem a sopa tradicional, Julião. E agora? Sinto saudades porque a gente não viveu. Coração do Juneca, Miami. Eu só queria uma chance. O quê? Que eu vou te fazer feliz. E que seja só por uma noite. Ao ceder pro nosso Palio Ordinário representar no bairro Alto. Realiza. Bora batata logo você, o Ju, o Maurício, o Thiaguinho da Pratina. Toda a família. Por esse louco amor. Um saco por lá também, né? Agora a Nádia Neves está de volta também. O Edson Caçafarra. Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. As melhores do CDJU. Simplesmente as melhores pra você, ó. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu penso. Olha, Juan Figo do Iaço. É o tipo de CD que o cara só tem o trabalho de comprar cerveja, viu, meu irmão? É verdade. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como. Aproveita. Me apaixonar. Oferece pra ela essa música aqui, né? Talvez seja cedo. Preste atenção, eu vim primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Terás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Música do aniversariante do dia do Guilherme. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Espetinho do Juan, fígado de aço. Para de medo de dar tão pouco. É meu parceiro Gilvan Milgrau. Mais uma fronteira. Você. Como sempre. Você me chama, tô pronta, vem já. Se me liga, já quero. E as meninas da família não param, como sempre, cantando, pirando, viajando! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar, não vou dormir, que te desejo. Você é o meu par perfeito, você é o meu par perfeito. Espera pra beber. É. Mais uma porcelana de hoje aí, batata! Até ontem, só queria beijar na boca. Uma vida louca, né? Vida louca, bebederás. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, foi. Meu parceiro Júnior, na beira-mar, falou que não ia beber. E aí, não aguentou, meu irmão. Foi sorte. É na sequência que a gente vai bebendo. Bora, Júnior. É mais um CD pra coleção, viu? Cadê o Valtinho, cara, hein? Mudou da noite. Tá sumido esse cara, hein? Mudou da noite pro dia. Da noite pro dia. Meu parceiro Júnior do Ralo Pizza. Ele veio hoje. E o DJ Júlio Malcriado! Maestro DJ Valdo Alves. Ah, em que você falou que as verdadeiras amizades o tempo levou. E eu não acreditei. Do rancho, vai. Ou você diz que homem casado não tem amizade com homem solteiro? Não, não pode, não. Não, não pode destruir as nossas alianças. E o lance passageiro foi no coração. Batata Louco do Palio Ordinário. Eu sei que tu vai crescer. Foi no tempo do Intenção, realmente, essa música aqui. Naquele áudio, meu irmão. Pra você que é viciado por ela. Amor, mas tu és minha raiz. Só quem tá feliz aí. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Canta aí, batata. Meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício. Maurício, batata, o Júlio. Sempre louco, curtindo muito essa também, de montão, ó. Bora, maestro! Rancho Fundo! Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Chegamos na melhor segunda-feira da região! Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Bora relaxar um pouquinho! Vai achando de boa. É a segunda-feira mais envolvente. Onde você chega, realmente. Relaxa um pouquinho, ó. Quando a saudade bater, você vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar. Fala aí, vozeira! Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo. Não pare o ordinário! Canta, batata, vai! Oh, oh, oh, oh, oh. Essa família, caça faga e pra que tá de novo se tu não aguenta. solteiro. Você sabe que eu... Quem ficou solteiro na quarta-feira? É assim, ó. Me largou na quarta, comecei na quinta, já não dá tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, passou um videozinho pra você se arrepender. E foi só o quê? Aí foi só um stories, um stories com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Vamos, saudade! Aí foi só um stories com o paredão ligado. De corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo enquanto te vejo. Parceiro Gumanda, Juneca, você, família Favar. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. CDzão do Pará, direto pra Goiás. Meu parceiro William, sua primeira dama. Bora, William, faltou só você aqui, viu? Segunda-feira do Rancho, o Edson por aqui, toda a família Caçafá, o Sempre Louco. Bora, William, você é a primeira dama aí em Goiás, meu irmão. Vida de felicidade, vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. O Edson vai levando o CD, viu? Antes de ver, já acabou com a saudade. E aí? Tô querendo te amar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez. Lá no Miguel, sou do amor. Quero sentir seu corpo no meu. Fala pra ela. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. E aí, Miguel, já sabe dançar o piseiro, Miguel? Hein? Eu querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. É a melhor segunda! Bonita no Rancho Fundo, viu? É verdade. Família do Bairro Alto vem em peso. O nosso Palio Ordinário vai representar mais um CD pra coleção, Batata Louca. Bora, bebê! É o piseiro do Meré. Eu duvido você não tomar uma agora. Quem não dança vai tomar uma gelada nessa música. E tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde. Juna, minha mãe! Não vou dormir enquanto não dizer eu. Que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo. E aí, Robson? Casa de Carne em São Pedro. E dessa vez não vai ser diferente. Agora Rancho Fundo! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. No verão, dor e raiva andam lado a lado. Portar retratos e quadros tudo quebrado. Na hora do abate com um palho ordinário, é o que tá tendo. Pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Fala aí, batata louca. Ai que vontade de tacar meu celular. Mordido quando liga pro amor e o celular tá desligado, hein? Escuto quando ligo pra ela. Passa lindo, passa tudo. Fazendo de plantão, a melhor segunda-feira da região. Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me... Toma pose! Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo. Para pra troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Era só passatempo, era? Ai, diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Sempre louco de Guruçá. Lá no bairro A. Pra gente amanhecendo por lá, batata, escutando CD. No palha hoje não. Pra tocar no mixon. O som, amor. Vem pra cá, meu parceiro, Tarcísio do acordeão. Para os fãs. Desde menino, meu sonho era ser vaqueiro. Olha aí, compadre Gui. Bola o gado no chão. Mais uma que é sucesso, onde o Valdo toca, tem que tocar essa aqui. E hoje é joelho no chão e agradeço ao Senhor. Nunca foi só, sempre foi Deus, viu? Porque o meu sonho de infância se realizou. Tá estourado no Brasil essa noite. Vaqueiro eu sou e serei, nunca vou abandoná-lo. Faço meu trono de rei. E a família não para, vai cantar no boteco do Garapa com você. Eu nunca foi só, sempre. Sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. A luz que me guia durante essa estrada. E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada. Nunca foi só, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. A luz que me guia durante essa estrada. E graças a Ele eu sou o rei. Eu sou o rei da vaquejada. Vai, meu parceiro, impressão diferente.